O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho em nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe a ti meu filho, que tem o espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão, e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino e caiu no chão. E começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos nos sentando e cantando mais uma vez o refrão do salmo. Nós acabamos de ouvir a narração desse evangelho, que à primeira vista é uma coisa terrificante, mas, meus irmãos, real. Você sabe muito bem que não foi a única vez que isso aconteceu na presença de Jesus, e não é a única vez que o evangelho narra. Você sabe que o evangelho nem consegue narrar tudo. O próprio São João disse: se fôssemos narrar tudo que Jesus falou e fez, livro algum, a quantidade nenhuma de livros desse mundo caberia tudo para nos dizer. Esta realidade existe. E nós não podemos brincar com ela. Ainda antes de tocar no próprio evangelho, eu quero recordar com você aquilo que São Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 6, e que nós conhecemos muito bem como a couraça do cristão, como a armadura do cristão. São Paulo dizendo: enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Quer dizer, São Paulo está falando com palavras claras. Eu sei que, infelizmente, há pessoas até mesmo estudadas, que fizeram teologia e que fazem conferências e que fazem pregações tentando negar essa existência, mas primeiro, ela é profundamente bíblica e evangélica, ela foi sempre da realidade da doutrina da Igreja, e os papas a têm repetido. Paulo VI tem justamente palavras muito fortes a esse respeito, João Paulo II. Meus irmãos, me desculpe, mas é justamente uma teimosia de uns pouquíssimos, mas que fazem alarde, que fazem barulho, querendo negar a existência de realidades como essas, e pior ainda, querer negar a realidade do próprio diabo. Se nós formos negar a realidade do diabo, temos que arrancar páginas e páginas e páginas e páginas da Bíblia desde o começo, porque é lá que tudo começa, até o Apocalipse, porque o Apocalipse acaba falando a respeito da derrota, da extrema derrota do demônio, quando ele é devolvido ao abismo, e o abismo é fechado, selado, para que ele não tenha mais nenhuma autoridade, nenhum poder, como diz a palavra lá no livro do Apocalipse, ele não possa mais sair para nos tentar, Vai chegar o dia em que nós vamos estar livres da tentação do inimigo, mas, por enquanto, ainda nós padecemos esta realidade. E São Paulo está dizendo: fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo, pois nossa luta não é contra o sangue e a carne, quer dizer, não é contra pessoas humanas, contra realidades humanas, contra coisas psicológicas e parapsicológicas que vivem dizendo por aí. Não, a nossa luta não é contra isso, e para isso nem precisaria de luta, mas de São Paulo, a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Quer coisa mais clara do que isso? E quando São Paulo está dizendo que nós lutamos contra os principados, quer dizer que eles são príncipes no reino das trevas, porque lá existe uma hierarquia. São potestades, que assim como no exército, não só no exército, no mundo militar, existe todas essas graduações, também no mundo do mal, no mundo do inferno, existe uma hierarquia, e potestades é um desses graus de espíritos que têm muito poder, e por isso se chamam potestades, possuidores de poder. Os dominadores, que é outro tipo de graduação, que exercem domínio e conservam o domínio numa verdadeira escravidão. Os dominadores desse mundo de trevas, esse mundo tenebroso, a nossa luta é contra os espíritos malignos espalhados pelo espaço. O que quer dizer? Eles estão espalhados por aí, nós não sabemos onde eles estão, porque eles são espíritos, nós não temos a visão. Mas graças a Deus, o salmo de meditação e o refrão que nós cantamos, que até foi tão bonito que nós cantamos de maneira lenta, para mostrar que isso são fundamentos, são alicerces, são colunas firmes. E o que dizia justamente o refrão do salmo é isso: reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. O Senhor está no controle de tudo isso. Não pense, não tenhamos a tolice de que o demônio é o Todo-Poderoso. Aliás, ele quer se passar por isso. Desculpe, diante de Deus, ele não passa de um verme. Só que, como um verme, ele causa estragos. É só ver o que os vírus, os bacilos, as bactérias fazem de estrago. É só ver o que acontece conosco quando um tipo de vírus nos pega, quando uma bactéria nos pega. Que trabalhão, meu Deus do céu! E ninguém vê o vírus, ninguém vê a bactéria, ninguém vê o bacilo. Mas eles estão aí, espalhados no espaço, causando estragos e pegando a quem nós não imaginamos. Essa realidade que a palavra de Deus está mostrando. Mas veja, ele não passa de um verme, tão pequeno, tão mesquinho como um vírus, uma bactéria. E o Senhor reina. Ele revestiu-se de majestade. Ele está no controle de todas as coisas. E a gente pergunta, por que é que Deus permite que ele continue? Porque Deus não é para destruir. Deus é criador. E aquilo que ele criou, ele não destrói. Ele construiu. Ele criou, melhor dizendo. Ele criou Lúcifer. E criou todos aqueles anjos que eram anjos. Lúcifer era um anjo, e um anjo glorioso, um anjo de grande inteligência, de grande esplendor, de grande poder, a quem Deus conferiu também grandes poderes para preparar essa terra, esse mundo, essa humanidade para a vinda do seu filho. Foi essa tarefa que ele confiou a esse anjo, e tinha que ser um anjo muito poderoso e muito importante e muito inteligente para preparar os caminhos da humanidade para receber o seu filho. Só que diante de tanta inteligência, de tanto poder, de tanta magnificência, de tanta autoridade, como nós costumamos dizer, o orgulho subiu à cabeça. Ele se sentiu como se pudesse igualar-se a Deus. E não quis obedecer. Não quis obedecer principalmente porque Deus foi revelando a ele as coisas pouco a pouco. Não revelou tudo, foi revelando aos poucos. Quando Deus revelou a ele que o Filho de Deus viria, mas viria em forma humana, seria um ser humano, uma criatura humana, como é Jesus? Era assim que o Pai queria que seu filho viesse. Daí ele se revoltou, porque ele pensou consigo mesmo, mas eu, com toda essa inteligência, com todo esse poder, com toda essa majestade, com todo esse esplendor, eu servir a uma criatura humana e preparar o caminho para ela, e depois estar a serviço dela? E aí foi a resposta dele: não servirei. Ele foi criado justamente para servir, para servir o Filho de Deus feito homem, para preparar os caminhos dele e preparar a humanidade e preparar a terra. Portanto, ele foi criado para servir. Na hora que no orgulho ele disse, não servirei, você sabe que um espírito, especialmente um espírito perfeito como era Lúcifer, quando ele toma uma decisão, essa decisão é perene, não tem retorno, porque ele tem todo o conhecimento. Nós não, nós somos criaturas frágeis. Hoje dizemos uma coisa, amanhã dizemos outra. Hoje queremos uma coisa, amanhã queremos outra. Os espíritos não, especialmente um espírito poderoso, inteligente, como é Lúcifer. Quando ele decidiu, quando ele fez o ato de vontade, não servirei, o ato de vontade dele, a decisão dele foi perene, sem retorno. Foi a escolha dele. Ele sabia disso completamente. Ele compreendia tudo. Ele sabia o que ele estava decidindo, e decidiu. E é por isso que ele permaneceu no mal. Só que, como eu dizia, repito agora bem claramente, Deus não é para destruir nada e a ninguém. Deus é criador. Deus é soberano sobre tudo, até mesmo sobre o rebelde e a sua rebeldia. Deus não o destruiu. Podia aniquilá-lo, quer dizer, fazê-lo voltar ao nada, mas não o fez. Deus é Deus, ele sabe o que está fazendo. Não vamos nós agora discutir com Deus porque é que ele fez isso. Mas a grande verdade é que Deus continua com as rédeas na mão. E é isso que nós, povo cristão, precisamos entender. Os demônios existem, os demônios causam estragos, mas eles são tão insignificantes diante de Deus, repito, como vermes, como bacilos, como vírus, mas eles causam estragos, e Deus sabe disso, mas Deus está no controle dos estragos que eles causam, e aí está. Os filhos de Deus precisam estar com Deus, obedientes a Deus, dóceis a Deus. Os filhos de Deus não podem estar com o demônio, com o rebelde. Os filhos de Deus não podem ser rebeldes, desobedientes como o demônio. E essa é a diferença. Nós caímos na ratoeira quando nós seguimos não a Deus, mas ao outro. Quando nós obedecemos não a Deus, mas infelizmente obedecemos o outro. Vamos justamente na sedução do outro, porque o outro é sedutor. Deus não. Deus ama e nos conquista pelo amor, e nós precisamos deixar-nos conquistar. O outro não, ele é sedutor, e você sabe o que é sedução. E a gente infelizmente se deixa levar pela sedução dele, e acaba obedecendo a ele e fazendo o que ele gosta. Como o povo diz, a gente acaba fazendo aquilo que o diabo gosta. E quanta gente nesses dias fazendo, e fazendo muito, fazendo assim para valer aquilo que o diabo gosta. Mas nós não estamos aqui para criticar nada e ninguém, pelo contrário, estamos aqui para bater no peito e dizer quantas vezes nós no passado, e infelizmente também no presente, temos feito as coisas do jeitinho que o diabo gosta. Verdade ou não é? E você pertence àquele a quem você serve, a quem você obedece. Não adianta dizer que você é do Senhor se você obedece ao outro, que é um verme, mas que você obedece. Não adianta dizer que você é do Senhor, que você faz isso e mais aquilo, se na hora H você obedece e faz as coisas do jeito que o diabo gosta. Meus irmãos, é isso que nós precisamos acabar na nossa vida. É preciso dizer um basta, e eu não vou me cansar de dizer, é preciso acabar com isso, é preciso acabar dizendo um basta, um chega e nada mais. Até quando vamos ser tolos? Ou até quando vamos ser tolos pensando que nós podemos ficar como passarinhos saltitando nos dois galhos da forquilha? Já viu o passarinho saltitando? Até saltitar é uma palavra bonita, né? Saltitando nos dois galhos da forquilha. Nós somos assim. Nós queremos ficar na coluna do meio, como se existisse uma coluna do meio, e ficar aí, nem para cá nem para lá. Mas meus irmãos, primeiro, não existe esta coluna do meio, e não é possível, e é um grandíssimo risco alguém ficar querendo saltitar nos dois galhos da forquilha, porque você não sabe o traidor que o inimigo é. Qual é a malícia dele? Qual é a sedução dele? É por isso que muitos de nós já caímos, e caímos feio. E muitos de nós, que graças a Deus somos de Deus, que fomos de Deus, que servimos a Deus, que estivemos nas coisas de Deus e fizemos até mesmo maravilhas por Deus, quer dizer, Deus nos usou para fazermos maravilhas, mas muitos acabaram cometendo barbaridades, coisas terríveis, porque, desculpe, deu bobeira. E ficando aí, dando ocasião ao inimigo, servindo a Deus, até quem sabe sendo pregador, usando os dons, mas foi se chegando para perto do fogo. E você sabe, se você chegou perto do fogo, já queimou. Não adianta você querer teimar. chegou perto do fogo, já queimou. Você entendeu? Chegou perto do fogo, já queimou. Você não pode dar bobeira. Você não pode chegar perto do fogo. Gente, o inferno está aí. O príncipe do inferno está aí. Ninguém pode chegar perto deste fogo. Pelo contrário, temos que ficar longe, cada vez mais longe, e se por acaso o fogo nos pegar, nós temos que pisar em cima dele e imediatamente sair imediatamente do pecado e não se deixar queimar mais. Quando eu era menino, tinha apenas 4 anos, tive uma tremenda queimadura aqui no braço, o braço direito, por causa de água quente, água fervendo, aliás, que mamãe estava fervendo para fazer chá, e aquela chaleira inteirinha, porque eu fui fazer brincadeira, né? Fui brincar, botei a cadeira, encostei a cadeira e subi, eu só tinha 4 anos, na hora que eu levei o bracinho, eu mesmo bati no cabo daquela chaleira, e a chaleira veio com água fervendo inteirinha no meu braço. Durante muito tempo eu carreguei, ainda tenho sinais desta queimadura, eu falo muitas vezes sobre isso. Mas graças a Deus, foi uma queimadura apenas do corpo, foi do meu braço, uma queimadura material. Quantos de nós nos queimamos na alma, nos queimamos no espírito? Gente, eu já era padre há bastante tempo, é que agora eu já tenho 70 anos, mas quando eu tinha 40, 50 anos, era só um esbarrão maior nessa parte aqui do braço, e imediatamente já saía sangue, porque essa parte do meu braço ficou muito, muito, muito, muito enfraquecida. Não era apenas questão de pele, não, porque na hora que mamãe tirou meu casaquinho, saiu até mesmo carne junto. Agora com 70 anos já estou melhorzinho, mas eu não posso me descuidar. Se eu cair no chão, não é como o outro braço, não. Esse aqui não só se esfola, ele já se machuca. E para recuperar é um trabalhão. Por quê? Porque eu fui queimado. Quantas queimaduras você mesmo se causou? Quantas vezes você foi criança? Criança até mesmo birrenta. Não criança inocente, criança birrenta, teimosa, que foi mexendo onde não devia e se queimou feio, muito pior do que eu no meu braço. Mas o Senhor é misericordioso, e hoje Ele está dizendo: meu filho, minha filha, veja contra quem você está lutando. E é justamente esta passagem da carta aos Efésios que nós estamos olhando. Nós não podemos dar bobeira. Ele está aí, espalhado nos espaços, procurando a quem atingir. E nós precisamos ser de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, completamente de Deus. Diga: eu sou de Deus, e eu quero ser de Deus. sempre de Deus e cada vez mais de Deus, porque Jesus Cristo me salvou ao preço do seu sangue, e eu não posso jogar fora o preço do sangue de Jesus. Eu não posso dar bobeira, eu não posso me aproximar do fogo do pecado. Eu preciso ser de Deus, lutar para permanecer com Deus, sempre e em toda a minha vida, em qualquer situação, porque Deus, e só Deus me ama. Você viu o Eugênio cantando pelo menos um pouquinho, "Ninguém te ama como eu"? Mas é isso mesmo. Ninguém, ninguém, ninguém. Aliás, o diabo muitas vezes, ele quer dar uma de bonitão e mostrar que ele ama a gente. Pior ainda, que ele gosta da gente. Então, porque ele gosta da gente, ele dá tudo aquilo que a gente quer, o que a carne da gente quer. Mas para quê? Para acabar com a gente, para arrasar com a gente. Como diz o Evangelho do Bom Pastor, Evangelho de São João, capítulo 10 e versículo 10, ele que é o ladrão só vem para roubar, matar e levar à perdição, e é isso que ele está fazendo, e é por isso que nós não podemos ir na dele, pelo contrário. Nem mesmo gostar de nós, ele gosta, pelo contrário, ele nos odeia, ele nos quer no inferno como ele. A verdade é esta, ele não quer ficar sozinho no inferno, não, ele quer ter muitos, e quanto mais ele tiver no inferno, mais ele vai gozar dos bobos, dos tolos, dos trouxas, que acabaram acreditando e obedecendo a eles, vai gozar de você, se por acaso você for nessa bobeira, mas o pior, vai gozar de Jesus, dizendo, eu peguei o seu queridinho, eu peguei a sua queridinha, veja onde é que ele está aqui comigo. Você vai querer essa insensatez do demônio, essa loucura, esse sacrilégio, você vai querer que ele faça isso para Jesus com você? Meus irmãos, é hora de nós criarmos juízo. É hora de nós criarmos juízo. Quando o mundo está nesses dias tresloucado, e a palavra é essa, tresloucado, atrás do chamado rei Momo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe de onde vem rei Momo? Vem justamente de demônio. Como a gente gosta de colocar justamente esses diminutivos, repetindo o final, Zezé, por exemplo, Didi, como é demônio, acabaram chamando a ele de rei Momo. Ah, Mominho, meu queridinho, bonitinho, rei Momo. Você já viu que a figura do rei Momo é feita justamente para mostrar todos os vícios, desde a gula? Para ser bem rei Momo, precisa ser aquele gordão mesmo, né? Não somente gordão, como é que a gente diz, ser obeso? A partir da gula, todos os outros vícios. Quando o mundo está tresloucado, adorando, não aqueles que fazem o papel do rei Momo, coitadinhos deles, muitas vezes eles fazem isso sem saber, na maior ingenuidade. Quanta gente nesses dias, nesse mundo tresloucado, está literalmente adorando, porque a gente adora aquele de quem faz a vontade. Tresloucadamente o mundo está adorando ao verdadeiro rei Momo, justamente por isso é que nós temos que dizer, nós temos que dizer um não, porque também, infelizmente, mas é verdade, nós somos de carne e de sangue. E a nossa carne é carne. Gente, nós somos como qualquer papel. Nós somos como qualquer palha. Você viu o primeiro papel, mas se eu pegar esse outro e vier nesse outro fogo, é a mesma coisa. Chegou perto do fogo, imagine que isso aqui é você. Você está vendo o mundo deslocado, fazendo as loucuras que está fazendo, dizendo, eles são eles, eu não, eu sou forte. Não, você é tão frágil como esse papel. É só você dar bobeira, é só você chegar perto, até nem olhando, nem quero ver. Chegou perto, já queimou. Já queimou. E olha como isso aqui está queimando rápido. É assim que você quer ser? Pisa, pisa, pisa e acaba com tudo e aprenda e viva a verdadeira humildade. Senhor, eu sou tão frágil como esse papel. Eu sou como palha, Senhor. E é por isso que eu não posso chegar nem perto daquele que é o sedutor, o rebelde, o desobediente. E é por isso que eu tenho que me agarrar a Ti, Senhor. E meus irmãos, é isso, faz o sinal. Eu preciso, eu quero me agarrar a Ti, Senhor. E se agarre mesmo ao Senhor. Eu quero me agarrar a Ti, Senhor, para que nada me tire, nem mesmo a minha vontade me retire de Ti, Senhor. Porque só em Ti é que eu tenho segurança. A minha única rocha, a minha rocha firme, é somente Tu, Senhor. Meus irmãos, eu nem preciso ficar narrando mais. Os estragos que o demônio fazia com o filho daquele homem que pediu a Jesus que libertasse o seu filho. Porque já ficou muito claro aqui aquilo que está na carta aos Efésios. É contra esses espíritos malignos que nós lutamos. Porque ficou muito claro, ele é tão covarde e tão sujo e tão mau. O que ele faz? Ou no próprio corpo da pessoa, quando consegue possuí-la, ou faz, sem que essas manifestações aconteçam, mas quando a pessoa se deixa dominar pelo inimigo, como é que a gente se deixa dominar? Fazendo o que ele gosta, fazendo o que ele gosta, fazendo o que ele gosta, fazendo o que ele gosta, fazendo o que ele gosta. Sabe, é tão fácil. Não culpe os outros quando você encontrar alguém que numa situação, numa igreja, num grupo, tem uma dessas manifestações que existem realmente. Porque se você continua, se eu continuo, se alguém continuar, e Deus me livre disso, a fazer as coisas do jeito que Ele gosta, mesmo que ele não manifeste isso tudo, para ele é preferível não se manifestar. Para ele é preferível se esconder. Mas o mesmo domínio e a mesma maldade que ele manifesta nessas situações, ele faz com a pessoa sem que ninguém perceba e sem que a pessoa mesmo perceba. Ele judia, ele espezinha. Veja como é que foi que o pai narrou. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Depois, quando Jesus entrou em ação, foi só Jesus se adiantar, e aqui diz: trazei-o aqui. E levaram o menino a Jesus. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Ele judia assim. Só que ele fez assim, e veja bem, é preciso que o povo cristão aprenda isto. Ele fez assim porque ele se encontrou diante do poder de Jesus, e ali ele estava perdendo o seu poder, estava perdendo a sua autoridade. Ele ia ter que dar o fora. Ele já sabia, Jesus ia expulsá-lo. Ele estava nos estertores, e antes de sair, ele quis dar o seu showzinho. Por isso que ele fez tudo isso, para mostrar que ele era poderoso. Mas veja que tipo de poder: jogando violentamente o menino no chão, que caiu e começou a rolar e a espumar pela boca. Quando você vir uma dessas manifestações, elas existem. Eu sei que a gente não gosta de ver, porque realmente é uma coisa violenta. Não pense que naquela hora o demônio está dominando, ele está dizendo: eu estou aqui, eu estou com poder, eu estou fazendo aquilo que eu quero. Não, é ao contrário. Você repara que isso acontece quando a pessoa está num grupo carismático, num grupo que está orando, diante do Santíssimo Sacramento, numa igreja, ou diante de uma pessoa de Deus. É assim que acontecem essas manifestações. E por que que acontecem? Não é porque ele é o Todo-Poderoso, não, é porque ele agora já está sendo expulso. Jesus já está entrando em ação para expulsá-lo. E como ele é o que é, ele quer se mostrar o bonzão. Então, antes de ir embora, antes de ser obrigado a ir embora, na verdade ele é expulso, ele dá o showzinho dele. E nós cristãos, nós católicos bobinhos, pensamos que essa é a hora do poder dele, até ficamos com medo, saímos correndo. Nada disso. Ele perdeu toda a autoridade, ele está sendo expulso, está sendo devolvido para o lugar dele. Só que nós não podemos brincar. Só que nós não podemos brincar. E aí eu trago para você o seguinte: aquele pai foi levar para Jesus quem? O seu? O que eu quero escutar? O seu filho. Você sabe também daquele outro caso da cananeia, da mulher cananeia, que chegou a Jesus e contou a mesma história. Jesus, vem à minha casa, porque a minha filha está dominada pelo demônio. Quando ele a pega, ele a joga no chão, ele a joga no fogo, ele a joga na água, e ela rola e ela espuma. Jesus mostrou para ela que ele não podia ir, porque o pai o mandou para as ovelhas perdidas de Israel. O apostolado dele, a missão dele era em Israel. Até diz: não se pode dar para os cachorrinhos o pão dos filhos. A mulher foi tão humilde na sua necessidade, porque imagine o que aquela mulher sofria como mãe, vendo isso acontecer com a sua filha. E como ela disse, muitas vezes isso acontece. Então ela disse humildemente: Senhor, mas Os cachorrinhos comem até as migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus ficou tão encantado que disse: mulher, a tua fé te salvou, volta para a tua casa, a tua filha está liberta do demônio. Ele não disse outra coisa, não disse simplesmente sua filha está curada, o fenômeno parapsicológico que a tomou desapareceu. Não, tua filha está livre do demônio, volta para sua casa. E a mãe voltou para casa e encontrou a filha liberta, curada, e termina o evangelho dizendo: o demônio a havia deixado, e claro, a havia deixado definitivamente. Nós temos no evangelho esses dois casos: um pai que leva o seu filho e uma mãe que vem falar a Jesus a respeito da sua filha. E meus irmãos, me desculpe eu ter que dizer assim, nós estamos diante do espetáculo tremendo do inimigo estar pegando justamente os nossos filhos e as nossas filhas. Verdade ou não é? E muitos deles, muito jovenzinhos, alguns deles crianças ainda, na ingenuidade deles, já fazendo as coisas do jeito que o diabo gosta, e as professoras, e às vezes as mães, até incentivando, e querendo que as crianças se fantasiem assim, que dancem rebolando com aquelas mulheres da televisão, que cantem aquelas músicas, e façam aqueles gestos, fazendo tudo do jeitinho que o diabo gosta. E o pior, eu nem preciso repetir, os nossos filhos que são pegos nas drogas, nas bebidas, numa vida prostituída. Não preciso estar aqui repetindo a cartilha, você sabe muito bem, talvez você seja um pai, uma mãe, ou um irmão, ou uma irmã, sofrendo por causa de pessoas da sua casa, da sua família, quem sabe seja o seu pai, a sua mãe, os desmiolados, os que fazem as coisas do jeito que o diabo gosta. Graças a Deus, não existem manifestações desse jeito, de jogá-los no chão, de rolar, mas como eu disse, para o demônio é muito melhor não haver manifestação, assim ninguém fica sabendo, nem a pessoa fica sabendo de que ela está possuída. Porque veja bem, assim como aquele que bebe fica possuído pela bebida, e daí nós chamamos ele está bêbado, quer dizer, possuído pela bebida, e faz coisas que ele não faria. Assim como o drogado, porque se droga, ele fica tomado pela droga, tomado, verdade ou não é? Literalmente tomado pela droga, e faz coisas que ele não fazia, até ele acaba tendo força que ele não teria por causa da droga que ele tomou e que agora o está possuindo. Meus irmãos, é assim que acontece com aqueles que fazem do jeitinho que o diabo gosta. E assim como qualquer vício, quem bebe quer mais do que querer, necessita, precisa, o vício puxa o vício, e a pessoa precisa beber cada vez mais, não basta mais aquela qualidade e aquela quantidade de álcool, ele precisa de mais álcool no seu organismo, e vai cada vez mais se enterrando no alcoolismo. Assim também é com aqueles que se drogam, podem começar com uma droga fraquinha, mas eles vão precisando cada vez mais de droga, e cada vez de droga mais forte. Eu não preciso falar muito, está aí o Dunga falando em todos os PHNs, em todos os encontros, e talvez você tenha experiência, até mesmo na sua casa, de que a coisa é assim, eles vão sendo possuídos, meus irmãos, com a prostituição, com o adultério, com a sexualidade errada, com a afetividade errônea, acontece a mesma coisa, vai pedindo cada vez mais, e quanto mais tem, mais necessita, e mais vai se enterrando na sexualidade, numa afetividade errada. E é por isso justamente que nós precisamos entrar na luta, porque, deixa eu dizer para o diabo, é muito melhor ele não se manifestar. Só que ele está ali. Quantas vezes o filho, a filha é drogada e o pai e a mãe nem percebeu ainda. Talvez ele esteja até traficando e tem um depósito lá guardado nos pertences deles, nos lugares lá da casa, e o pai e a mãe nem estão imaginando. É assim que o diabo gosta, que a pessoa já esteja amarradinha, amarradinha, enroladinha, enroladinha, possuída pelo demônio, como aquele menino do evangelho, como aquela menina do evangelho, só que sem manifestação, para o diabo ficar solto e fazer o que ele quer, e cada vez mais. E você viu o final do evangelho, quando chegaram para Jesus e perguntaram os discípulos: por que é que nós não conseguimos expulsar esse espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Meus irmãos, nós vamos entrar depois de amanhã já. Amanhã é terça, depois vem quarta-feira. Nós vamos entrar, graças a Deus, na quaresma, tempo de jejum e de oração. Comece lutando com essas armas, escolha uma boa penitência para você fazer e empenhe-se na oração. Empenhe-se também na mortificação do jejum, mesmo que seja jejum de cafezinho, jejum de doce, de bala, de chocolate, não sei. Mas entre firme no jejum, e se você tem possibilidade, claro que você tem possibilidade de fazer jejum, até eu explico muito bem naquele livretinho chamado, isso você sabe melhor do que eu, Práticas de Jejum. Lá está explicadinho como existem diversas formas de fazer jejum que você é capaz de fazer. Primeiro, para banir toda a presença, toda ação maligna do demônio da sua vida, use justamente dessas armas que Jesus está mostrando: a oração e o jejum e a oração. E para a libertação do seu casamento, que talvez esteja justamente dominado e amarradinho, amarradinho, amarradinho, preso na maior confusão, e saiba, quem faz isso não é o seu marido, não é a sua mulher, não são os erros dele ou dela, não é o ser desmiolado dele ou dela, não, isso é arte, e arte muito bem feita do inimigo, para você acabar com a presença do inimigo, com a presença do demônio no seu casamento, para você acabar com a posse do demônio de seu filho, de sua filha, de seu pai, de sua mãe, de seu irmão, de sua irmã. Use essas armas e use bem delas, especialmente nesse tempo santo que é a quaresma, porque é preciso que nós entremos em luta, porque Jesus falou claro: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum outro modo, é pelo jejum e pela oração. E pergunto a você: você está disposto? Você quer? Se você quer, diga: quero. Você quer? Você quer? Então comece, comece hoje e comece firme nesta quaresma. E diga comigo: eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Fique em pé. Por isso eu renuncio ao demônio. Sim, eu renuncio ao demônio. E todas as vezes que eu dei lugar ao demônio, que eu fiz as coisas do jeito que o diabo gosta. Eu renuncio no nome de Jesus. Eu renuncio a todo o pecado, porque a origem do pecado é o demônio. Eu renuncio ao pecado. Eu renuncio a todo vício, qualquer vício, porque a origem do vício é o demônio. Eu não quero mais saber nada com o demônio. E eu me entrego a Jesus, totalmente a Jesus, inteiramente a Jesus. Só a Jesus servirei, só a Jesus seguirei. Senhor, eu te pertenço. Os homens do masculino, as mulheres do feminino, Senhor, eu sou teu. Sim, eu sou teu. E é por isso que agora nós vamos realizar a oração de exorcismo. Depois os nossos sacerdotes, diáconos, seminaristas vão aspergir água benta no nosso meio, para que o Senhor realize realmente um verdadeiro exorcismo sobre nós. E você que está em casa, receba também esse exorcismo na sua casa. Pode trazer logo a água benta para cá, nós também queremos abençoá-la. Mas agora faça comigo, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Levanta a sua mão direita. Nós te exorcizamos, quem quer que sejas, espírito imundo, poder satânico, horda do inimigo infernal, legião, assembleia ou seita diabólica, em nome e pelo poder de Jesus Cristo nosso Senhor, seja extirpado e expulso da igreja de Deus, das almas criadas à imagem de Deus e resgatadas pelo sangue precioso do Cordeiro Divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Não ouses mais, pérfida serpente, enganar o gênero humano, perseguir a igreja de Deus, atormentar e joeirar como trigo os eleitos de Deus. Ordena-te o Deus Altíssimo, a quem em tua grande soberba pretendes ainda te igualar, o qual quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ordena-te, Deus Pai, ordena-te, Deus Filho, ordena-te, Deus Espírito Santo, ordena-te a majestade de Cristo, Verbo eterno feito carne, que para salvar a nossa humanidade perdida pelo teu ódio, ele, Jesus, se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Edificou a sua igreja sobre a rocha firme e decretou que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, porque ele permanecerá com ela todos os dias até a consumação dos séculos. Diga comigo: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio e professo. Eu creio e professo. E é por isso que eu estou contigo. E é por isso que eu estou contigo. E eu renuncio ao demônio. E eu renuncio ao demônio. E a todas as suas práticas. E a todas as suas práticas. E a todas as suas seduções. E a todas as suas seduções. Ordena-te a virtude oculta da cruz e o poder de todos os mistérios da fé cristã. Ordena-te a gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus, que em sua humildade esmagou desde o primeiro instante de sua conceição imaculada a tua cabeça cheia de soberba. Ordena-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os outros apóstolos. ordena-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas. Assim, pois, dragão maldito e toda legião diabólica, nós te conjuramos, pelo poder do Deus verdadeiro, do Deus Santo, do Deus três vezes Santo, do Deus vivo, do Deus que amou o mundo a ponto de entregar seu Filho unigênito, a fim de que quantos acreditarem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas e de oferecer-lhes o veneno da perdição eterna. Cessa de fazer mal à igreja e de armar laços à sua liberdade. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre da mentira, inimigo da salvação dos homens, e dá lugar a Cristo, em quem nada encontraste de tuas obras. Dá lugar à igreja una, santa, católica e apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com o seu sangue. Abaixa-te sob a mão poderosa de Deus, treme e foge à invocação que fazemos do santo e terrível nome de Jesus, a quem os infernos temem e a quem estão sujeitas as virtudes dos céus e as potestades e as dominações, e a quem os querubins e os serafins louvam num concerto sem fim, dizendo: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tendes o poder de dar a vida após a morte, o repouso após o trabalho, porque não há outro Deus além de vós, e não pode haver outro senão vós, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Suplicamos humildemente a vossa gloriosa majestade, que vos digneis libertar-nos com o vosso poder e guardar-nos incólumes de todo domínio, laço, ardil e perversidade dos espíritos infernais, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Dos embustes do demônio, livrai-nos, Senhor. Que vossa igreja vos sirva em tranquila liberdade, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis confundir os inimigos da Santa Igreja, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Ó coração eucarístico de Jesus, por aquela chama de amor na qual ardeste no momento solene, no qual vos dáveis todo a nós na Santíssima Eucaristia, humildemente suplicamos que vos digneis livrar-nos poderosamente e guardar-nos incólumes de todo o poder, laço, engano e malvadez dos espíritos infernais todos. Amém. Amém. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Senhor nosso Deus, velai sobre o vosso povo e, ao celebrarmos a maravilha da vossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar estas águas, fostes vós que criastes a água para fecundar a terra, para lavar os nossos corpos e refazer nossas forças. Também a fizeste instrumento da vossa misericórdia. Por ela libertastes o vosso povo no cativeiro e aplacastes no deserto a sua sede. Por ela os profetas anunciaram a nova aliança, que era vosso desejo concluir com os seres humanos. Por ela, finalmente, consagrada pelo Cristo no Rio Jordão, renovastes pelo banho do novo nascimento a nossa natureza pecadora. Que esta água seja agora abençoada por vós, seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos aproximar-nos de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo, da alma e do Espírito, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Mais uma vez, levanta-te. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, e fujam diante de ti. Fujam diante de ti seus inimigos, se dispersem diante de ti todos aqueles, todos aqueles que aborrecem sua presença. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Sobre sua família, canta. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, e fujam diante de ti. Fujam diante de ti seus inimigos, seus inimigos, se dispersem diante de ti todos aqueles, todos aqueles que aborrecem sua presença. Oh, oh, oh. Sua presença reinará, sua presença reinará sobre, sobre todos. Governará sobre todos os principados. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, e fujam diante de ti. Fujam diante de ti seus inimigos, se dispersem diante de ti todos aqueles, todos aqueles que aborrecem sua presença. levanta-te. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Mais uma vez, levanta-te. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. E fujam diante de ti. Fujam diante de ti, seus inimigos. Seus inimigos se dispersem diante de ti. Todos aqueles que aborrecem sua presença. Proclamando o senhorio de Jesus, sua presença. Sua presença reinará sobre todo império. Sua presença reinará, governará. Autoridade e poder. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Pense na sua família. Levanta-te. Sobre nós, Senhor, levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Sua mão poderosa. Levanta-te. Sua presença reina. Sua presença reinará sobre todo império. Sua presença reinará, governará sobre todos os principados. Sua presença reinará. Sua presença reinará sobre todo império. Sua presença. Sobe sua voz na linguagem dos anjos. Preenche esse lugar que foi esvaziado através da pregação, da oração, música. Foi liberto, foi esvaziado, foi limpo. Esse lugar está vazio. Agora precisamos preencher com o Espírito Santo de Deus. Ore no Espírito agora. Levanta os seus braços. Solta a sua voz na oração em línguas. Cante para valer. Shandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara bandara. E o que o Senhor me mostra, é uma grande nuvem brilhante sobre todo esse lugar, sobre essa chácara inteira que é a Canção Nova, mas atingindo a nós aqui também, envolvendo a nós. E nessa nuvem está escrito com letras muito grandes e brilhantes: eu, e somente eu, sou o Senhor. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Nesta luta suada, renhida, pelo PHN que o Dunga leva, e com ele muitíssimos de nós, a melhor pessoa agora para falar a vocês da necessidade que nós temos da sua ajuda para essa luta é ele. Palavra com você. Vamos nos sentando. Tudo aquilo que você está presenciando na Canção Nova nesses dias, o mais bonito é que não somos somente nós que estamos experimentando, mas muitas pessoas, lugares, situações que a gente nem consegue imaginar estão recebendo essa maravilha que nós estamos experimentando aqui, graças aos meios que Deus nos deu: rádio, televisão, internet. Você mesmo foi pescado através desses meios, você tem acompanhado essa luta do Ou Santo ou Nada e também do PHN que a Canção Nova leva a tantas pessoas. Então você que está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, é convidado mesmo a estender a sua mão amiga, esse braço forte que você tem para ajudar a Canção Nova, para continuar a levar essa palavra a tantos e tantos corações. Então nós agora levantamos os nossos braços em sua direção e lhe pedimos a sua generosidade, para que você colabore mesmo, nos ajude mesmo, não apenas nesse momento, mas daqui para frente, esteja conosco, porque veja que maravilha, não apenas esse momento, mas o que estamos vivendo desde sábado pela manhã. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de toda a Canção Nova, eu lhe peço, seja generoso, muito generoso na sua oferta, para que nós possamos manter esse sistema de Canção Nova de comunicação, levando a palavra de Deus. Este é o sonho do Padre Jonas desde os 12 anos de idade, quando ele entrou nos Salesianos, levar a palavra. Esteja conosco nesse momento, e desde já, do fundo do coração de cada membro dessa comunidade, nós dizemos muito obrigado por aquilo que você vai fazer e está fazendo por nós.